Opa, falhas técnicas aqui. Salve, salve, coelhada! Decadentes número 429. Numa semana em que nós ganhamos o Cruzeiro de novo. Ganhamos dos falidos de novo. Ah, não, puxa vida, viu? Já tô cansado dessa vida. Já são 8 vitórias em Campeonato Mineiro. Já virou paternidade. Não tem nem graça mais. E tivemos aí um empate contra o Vila. Nosso convidado de hoje aqui é o nosso principal correspondente sobre o Vila Nova e sobre a cidade de Nova Lima. E eu vou começar por ele, que também é o nosso correspondente no Portão 3. André Guimarães, dê seu boa noite. Pô, saudações a quem tem coragem de dizer que eu sou ligado a Nova Lima, né, cara? Você não tem medo da morte. Mas vamos começar aqui pelo minha alegria, né, o de sempre. Eu vou mandar 3 abraços em homenagem ao clássico de quinta, né? Não de ontem. Um ao Rodrigo Lopes, outro ao Antônio Fontana e o terceiro, aquele Thiago Fernandes, careca da Bandeirantes. Esse cara é fenomenal. Eu quero conhecer esse cara, porque o cara falou que ia ser 3-0. Ô, meu amigo, nem somente tivesse entrado com força máxima ontem contra o Uberlândia, contra o Vila Nova, eu ia falar que é 3-0, cara. Você tá maluco? Você não acompanha futebol, né, cara? Você não acompanha o seu time, inclusive, né? Que só ganhou aquele aborto daqueles 4-0, que deveria ter mudado a nossa história e nós não enxergamos isso. É, foi um clássico que, como a gente tinha pontuado aqui na semana passada, era para a gente ver, né, como que seria o América num teste real. E acho que passou no teste. Eu acho que nós dominamos boa parte do jogo. O América soube se impor. É, teve perna no segundo tempo, quando o Cruzeiro parece que não aguentou mais. Então, mais uma vitória naquele que foi o clássico, né? É, esse time novo do Ronaldo aí não é clássico, né? Não tem jeito. Tanto que ele é mais importante que o próprio time, que ele vai no jogo, olha o Ronaldo, olha gente, olha o Ronaldo, pelo amor de Deus, olha o Ronaldo. É, o time que se foda pra lá. Com relação ao outro clássico de ontem... Muita gente... Gente, eu tô no resenha do Coelho? Pessoal, eu tô... Não, deixa eu falar, porra, é 2 jogos. Respeita o convidado aí, caralho. Então é o seguinte, eu vou ser breve. Pessoal, é decadente mesmo ou resenha? Na resenha. Não, foi só é resenha do André. Foi mal, Andrezinha. Foi mal, continue. Então, sobre de ontem, né, eu fiquei extremamente chateado com o resultado ontem, com o jogo em si. Era um jogo para ter ganhado, né? Acho que a gente podia ter aproximado bem de classificar em primeiro. Então, no fim de semana, nós temos a cachorrada e o protocolo FMF, né? Porque vai ser complicado. Nós vamos ter que jogar contra uns 20 para ganhar. Mas seguimos em frente, vamos lá. Você ficou tímido depois que o Tati... Ah, me xingaram, aí eu vou embora. Ah, não é possível. Já que nós chamamos nosso correspondente no Portão 3, eu vou chamar o nosso correspondente no Portão 4. Lucas Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite, saudades do Portão 4, viu? Inclusive, eu teria um upgrade do Portão 4, porque eu fui sorteado pro camarote no jogo contra o Vila, mas não pude ir porque esqueci que tinha um outro show no mesmo horário. Então, a primeira vez que eu ganhei o sorteio do camarote, eu não pude comparecer. Tô tentando de novo, vamos ver se eu consigo mais uma vez. Mas é isso aí, vamos falar dessa semana. Vai no camarote contra a cachorrada, cara, vai ser excelente, você vai ficar no meio da torcida cachorrada. É, esse é um jogo ruim de ir no camarote, né? Contra o Vila eu acho que seria mais tranquilo. Nunca fui no camarote dessas promoções, seria a primeira vez e tive que passar pra frente. Enfim, vamos lá falar dessa semana que foi meio alegre e meio triste, né? Mas no fim das contas acho que a alegria superou, acho que já até esqueci o resultado de ontem. Não, tá bom, só 4 pontos em 6 tá até bom, não podemos reclamar tanto assim não. Podemos reclamar mais os detalhes do que da pontuação em si. Felipe Deleucas, esse do Portão 6, como nós outros. Felipe, dê sua boa noite com a regata, sexy sem ser vulgar. É, tô tão bonito quanto... a nossa produção ofensiva ontem, né? Então, eu acho assim, eu acho que dá para falar que foi ruim, sim, porque pelos dois adversários que a gente enfrentou, o normal teria sido 6 pontos, né? Qualquer coisa menos 6 pontos era desastre. Então, dá para reclamar de algumas coisinhas, não do clássico, mas algumas a gente conseguiu perceber coisas que seriam interessantes de serem trabalhadas para evitar problemas na Série B, no clássico de ontem. Boa! E por último, ele, mas nunca por último, mito, a lenda, o homem que está na quaresma, o homem que já foi, que está perdendo parte da sua graça na quaresma, Thales Maciel, dê seu boa noite. Ah, tomar no cu desse negócio de Quaresma. Boa noite, moçada. Prazer fazer mais um Decadentes aí. Prazer, Andrezinho. Andrezinho, você tá no Decadentes, não tá no Resenha, não, tá? Aqui a apresentação é no máximo 30 segundos, 40 segundos, minuto, tá? Quem fala muito aqui no começo sou eu. Esse é o nosso roteiro já pré-estabelecido há 6 anos. Não venha mudar a parada toda errada, não. Bom, vamos lá. Nós tivemos aí 2 jogos, né? Igual vocês falaram aí, no meio da semana. Depois do Carnaval, tivemos na quinta-feira o jogo contra o Cruzeiro. Algumas pessoas apreensivas quanto ao jogo, eu uma delas. Algumas confiantes, o André é uma dessas aí, que ele, o tempo inteiro falando, me devolvam a minha Maria, né? E devolveram. Devolveram com requintes de crueldade para elas, Marias. Entramos com uma postura muito ofensiva, marcando lá em cima e tudo, um time que assustou o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro não esperava isso do América. O América entrou para cima, o Jacaré ligado em 440, já no comecinho ali já pegou a bola, roubou a bola do goleiro do Cruzeiro, o bracinho de dinossauro, e já tocou para o Moisés, aquela confusão toda, o Moisés meio que precipitado, poderia ter parado a bola ali, ter cruzado na área, tentou bater direto para fora, aquela coisa toda. Até os 20 minutos, para mim, o América foi dono do jogo. Aí depois, como um jogo de futebol normal, as coisas foram se equilibrando, aquela coisa toda. Um jogo muito intenso, um jogo bom de ver, um jogo legal de assistir. O jogo bom de assistir é aquele que passa rápido, né? Quando você assusta, já está com 40 minutos. E mais ou menos foi assim o primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro. A gente amassou o Cruzeiro teve suas chances também. Parece que agora nós temos goleiro. Esse Dalberson aí, eu estou começando a sentir muita confiança nele. Está se mostrando um cara, um goleiro bom. E aí fomos para o segundo tempo. Segundo tempo, a gente conseguiu um bonito gol, uma bonita jogada, uma triangulação bem legal. Fizemos nosso gol e aí eles, no Renato Marques, né? Depois a gente vai comentar sobre a entrevista dele, que ele acabou confessando que foi sem querer. Eu, no lugar dele, não falava nem fudendo que foi sem querer. Eu falei, não, eu bati pro gol e foda-se. Mas nós vamos comentar sobre isso. E aí veio as mudanças do Cruzeiro, as mudanças do América. O América melhorou com as mudanças. Já o Cruzeiro, não, o Cruzeiro se perdeu em campo. O técnico deles bagunçou totalmente o time, que já não é lá essas coisas. E nós matamos o jogo ali por volta dos 42, 43 minutos do segundo tempo, no gol do Varanda. O Varanda que infernizou, alugou um condomínio fechado na cabeça do Cruzeirense. Ganhamos de 2-0. O Cruzeirense não aceitando, uma entrevista ridícula daquele menino que até jogou no Real Madrid, que eu até achava que fosse um pouquinho mais equilibrado, mas é um completo destemperado. Falar que na nossa casa não pode fazer isso, sendo que futebol, cacete, mas tá bom. Ganhamos, aumentou nossa confiança. Aí veio ontem, Cauã fez umas mudanças que nós vamos falar aí no programa se são ou não justificáveis. Eu não acho que são justificáveis. Sei lá, sexto jogo do ano, nós estamos em fevereiro, não faz sentido nenhum você poupar jogadores, principalmente que a gente tem uma semana inteira agora para reabilitação caso acontecesse alguma coisa. Então Cauã fez algumas mudanças, tirou o Moisés. Entrou com o Rodriguinho, que não fez absolutamente nada. Nós até falávamos lá no Portão 6, Rodriguinho, Gustavinho, Flávio, tchau, vai embora. Empresta essas nhacas aí, vão. O futuro deles é daqui a 2, 3 anos, tá no Uberlândia, na Caldense, não vão pra frente, não. E as duas laterais, isso é extremamente preocupante, porque Nicolas e principalmente Daniel Borges, puta que pariu, quis lateraizinhos horrorosos. E a gente viu também que Varanda, de centroavante, ele tem que treinar mais, ele tem que se preparar mais para ser centroavante. Ele ainda é um jogador que vai muito para as pontas. E foi uma pelada. Aí, diferentemente do jogo do Cruzeiro, o jogo demorou umas 6 horas para terminar. Um 0-0 horroroso, o Dalberson pouco exigido, o goleiro deles, que é o Glaicon, também pouquíssimo exigido. Tivemos um gol anulado, bem anulado, depois eu vi no replay, mas sem grandes lances de emoção, um time ruim. A gente foi da água ao vinho, do vinho à água muito rápido, né? E esse resultado não foi bom, não, porque a gente tem duas pedreiras aí pela frente e pode ser que a nossa classificação esteja ameaçada. É isso. Que maravilha! Grande resumo aí. Coisa boa é uma semana de. Nossa, vamos com você, né? Rapidinho. Peraí. Você deixar o Felipe centralizado com essa carinha, essa camiseta, gente, está sexy demais. Para, deixa eu dar um print aqui primeiro para guardar essa foto para mim. Meu Deus do céu. Não, deixa eu centralizar com a carinha dele. Não, deixa eu centralizar. Tava certo, tava concentrado, tava bonitinho demais. Agora que fodeu tudo. Você tava. Primeira pergunta que eu vou fazer aqui para o André. Vila Nova é clássico? É clássico, claro que é. E os números são até bem pareios, assim, né? Nosso amigo Arthur levantou essa semana. É clássico, claro que é clássico. Apesar da decadência do Vila, né, nos últimos anos, principalmente, é clássico. Eu odeio aquele lugar, cara. Perdi uma aposta? Perdi uma aposta e perdi o dinheiro da aposta. Quer dizer, eu perdi duas, no fim das contas. É dureza, viu? Se eu soubesse o Cauã ia fazer aquela sacanagem, eu não tinha apostado. Bom, o negócio é o seguinte, vou começar uma pergunta direta. Vou falar uma coisa, essa resposta do André é interessante, porque eles devia ter umas 300, uns 300 torcedores do Vila ali ontem, não tinha? Você que estava de frente ali, mais, tinha uns 300, até mais, né? Mais. O Vila tá fazendo umas caravanas gratuitas, assim, né, só para Belo Horizonte rolou, mas eles estão fazendo para outros lugares também. Eles estão divulgando, sei se é o time que tá bancando, o que que é, mas ele fala assim: um ônibus de graça para Belo Horizonte, entra em contato telefone e tal. Então acho que isso deve estar mobilizando mais torcedor para ver jogo fora. E o horário ontem foi legal, né, Lucas? 4 horas? Horário legal. Sim. Mas mesmo apesar disso, cara, o Vila tem torcedores exclusivos do Vila, né? Não tem Atlético Cruzeirense travesti, não. Claro que tem, obviamente. Mas tem muito torcedor que só torce pelo Vila Nova. Então, apesar de eu odiar aquele local, eu respeito isso. E eu vou começar perguntando a vocês o seguinte. Já começou a Tetchai a fazer terrorismo e tal, e falar que a situação do América se complicou demais. Eu concordo que o Thales falou que nós temos dois jogos difíceis. Mas vocês estão vendo a possibilidade da gente ficar fora dessas semifinais, porque eu não tô vendo, não, sinceramente. Eu acho que fora da semifinal. Eu acho que fora da semifinal é difícil. O que eu não gostei muito em relação ao resultado do Vila Nova foi porque se a gente ganha do Vila Nova, a probabilidade da gente classificar no primeiro geral era maior, né? Sim, mas a pergunta que eu tô fazendo é essa. Vocês acham que tem chance da gente ficar fora da semi? Cara, a gente só fica fora se perder os dois jogos, né? E tem que ter outras combinações também, né? E o Atlético não, você tem que ganhar dois. Não, tem que ter combinação, não. A gente perde. Tem sim. A gente pode até classificar como segundo melhor ainda, mas assim. Isso. Seria a combinação do cão, né? Inclusive, acontecer. Acho que difícil. Apesar que nós pegamos, na verdade, a gente pega os cães e a Tombense. Exatamente. Então, assim, se o Cruzeiro ganha as duas e a Tombense ganha as duas, adeus segundo colocado geral. Sim. É o próximo jogo da Tombense é o Vila lá, né? Não é um jogo fácil pra esse também, não. Se o Atlético ganha as duas partidas também. Tipo assim, acho que não. O Atlético vai pegar Uberlândia e um outro time lá embaixo também. Então, assim, o Atlético vai pegar Patinga. Não, Itabirito. Eu acho que é Patinga, não? A última rodada é Atlético e Itabirito lá em São João del Rei. Gente, o grande desafio é o Atlético, porque eles vão pegar as duas moscas mortas que nós pegamos na sua primeira rodada. Então, não, o grande desafio é ganhar da cachorrada, cara. A gente ganha da cachorrada. Isso é fato. Da cachorrada e do protocolo. Isso eu concordo. Porque eu até comentei isso com o Maurício, lá do grupo, que eu falei, cara, se a gente ganhasse da cachorrada, perder pro Vila Nova nem era tão ruim, porque complicava o grupo deles. E na verdade passa por isso mesmo, que eles têm 10 e o Vila tem 8. Então vamos dizer que acontece, a gente ganha e o Vila ganha. Cara, eles vão estar desesperados e o Vila pega uma mosca morta. Acho que o Vila é esse que pega o Ipatinga na última rodada. O Vila pega o Democrata, fora. Que já vai ter caído, provavelmente. A questão, eu acho assim, mas se o América eventualmente acontece um desastre e a gente perde pra cachorrada, a gente chega na última rodada contra o Tombense fora. Mesmo sendo fora de casa, se for pro América não ganhar do Tombense na última rodada, aí tem que preocupar mesmo na temporada aqui, pelo amor de Deus, é obrigação nossa. Mas você sabe o que me preocupa dessa história? Porque entre o jogo da cachorrada e o jogo da Tombense tem uma Copa do Brasil lá em Maringá, né? Esse é o que é o jogo mais difícil, tipo assim, então, sinceramente. Então, quer dizer, em teoria, você vai com força total contra o Maringá, você tem duas viagens mala no meio do caminho aí, então, assim, contra a Tombense, me preocupa mais esse somatório de fatores aí do que propriamente o time da Tombense, entendeu? Ontem era tão importante vencer, né? Exato. É isso que eu tô falando, que uma comida de mosca ontem nisso. Sabe, acho que a estratégia não foi boa. A mim, se eu tivesse um cara que estava à beira de machucar, não era para você fazer isso, entendeu? Sei lá, não concordo. E aí ontem, por exemplo, eu penso que faria mais sentido, de repente, a gente começar com força total e depois tirar. Mas desculpa, né? A ignorância, nossa, dos que saíram ontem, tirando Moisés, qual que foi a opção técnica e qual que foi a suspensão? O Cauã falou que parece que questão fisiológica, o Marlon estava suspenso, né? É, o Marlon... Questão fisiológica, acho que foi o Renato Marques e mais um. Não, o Renato Marques também estava suspenso. Não, o Renato Marques estava suspenso. Fisiológico, acho que foi só o Benítez, não? Não, foi o Benítez e o... Moisés, talvez. Moisés e Alê. É porque eu estou dizendo assim... O Paulo falou isso. Que ele poupou mesmo, eu acho que foi o Matheus Henrique na direita. Talvez para não tomar o terceiro amarelo e ficar fora do clássico. O Matheus Henrique na direita e o Moisés. Porque, tipo assim, o Alê, sinceramente, eu também não gosto como titular, não. Não faz sentido nenhuma entrevista dele. Se ele tá poupando o Moisés, Moisés não deve entrar no segundo tempo. Qual que é a lógica? É, isso que eu achei estranho. E ele entrou e melhorou, né? Porque depois o time até começou a armar mais, mas não foi o suficiente pra fazer um gol. Eu acho que pode preocupar é mais uma questão de... Porque a gente já viu esse elenco quando... Às vezes as coisas não acontecem do jeito esperado, assim. Quando entra na espiral negativa, vai numa espiral negativa violenta. A gente viu isso pra saída do Lisca, por exemplo, que foi perdeu a final... Aí, degringolou de perder para o Criciúma e começar mal o brasileiro e ter que trocar o técnico, porque o negócio entrou na espiral negativa. Tudo bem que teve outros fatores, né? Mas ano passado também, quando entrou na espiral negativa, não saiu por nada. E assim, aí não, imagina que... Calma, que espiral negativa, cara. A questão é esse jogo. Calma! Você não nós nem terminar. Perdemos um jogo ainda. Não perdemos, mas imagina assim, se perde o clássico... Eu estou esperando a conclusão de onde que isso vai chegar. Porque isso é porque até preocupado aqui agora. Espiral negativa... Para o Maringá, perde dois jogos em sequência, já sai da Copa do Brasil na primeira fase, esse time não vai chegar exatamente para o céu ali para jogar contra o Tombense e a Vera. Então a chance aí de perder para o Tombense é essa. Espiral negativa mesmo. É, ué. A questão é essa. E aí pode ser que nesse contexto... Esse jogo com a Tombense, com o pessoal para baixo, com as duas derrotas e uma eliminação com o Brasil. Deus me livre, bate na madeira. Ô Lucas, quando vocês eram criança, o Felipe já era negativo assim mesmo ou foi uma coisa? Não, e olha que... O negativo é ele. E o pessimista foi eu, mas ele foi longe demais, até para mim. Não. Pera aí, calma lá. Você já tá plantando uma crise num time que nem perdeu eu tô chateado com o empate, mas o Felipe tá muito chateado. E eu achei que quem achava o clássico era o André, hein? Eu só estou falando que é algo que a gente pode ter que tomar cuidado, porque assim, não, cara, é, mas se isso acontecer também não adianta, entendeu? Eu vou falar com você sinceramente. Para mim, o mais importante desse Mineiro é a gente conseguir preparar um time bem para a Série B. Essa é a primeira objetivo. Eu concordo com isso, mas eu acho que nesse aspecto, não, mesmo com esse objetivo, classificar para semifinal é obrigação. Tipo assim. Tudo bem, mas eu concordo, mas assim, não é para esse sofrimento todo, não. Digamos não, que deu. Ah, não, você é classificar, pô. São a gente que você copa pro Brasil. Isso também. A primeira pergunta que eu fiz foi: nós classificamos? Para mim, classifica. Não tem problema nenhum quanto a isso. Nós vamos conseguir ao menos um ponto nesses seis e vai classificar. Porque se a gente fizer mais um ponto, já complica geral. Entendeu? O time da cachorrada não é essa Coca-Cola toda, não. Tem crise, tem estresse, tem tudo lá. Entendeu? O que me preocupa, como sempre, é o América. Não é eles, não. Essa é a verdade. Entendeu? Nós fizemos um jogo muito bom contra o Cruzeiro. Se a gente entrar com o time com o mesmo espírito, não estou falando que eu quero o mesmo time, mas se a gente entrar com o mesmo espírito, ganha da cachorrada. E uma coisa que foi muito bom no jogo contra o Cruzeiro, assim, que eu acho que foi o principal teste até agora em termos de adversário, né? É que o time é muito organizado, muito obediente taticamente, tudo se mostrou. Com jogar contra time do mesmo nível, assim, né? Times bons também. Joga. Fizemos uma boa partida. Preocupou foi só porque, tipo, contra o Vila Nova foi uma partida muito ruim, né? Mas eu acho que o time tá muito bem treinado pelo Cauã para fazer um bom clássico contra a Cachorrada. Mas aí eu vou bancar que é o advogado do diabo também, tá, gente? O Vila Nova jogou muito bem ontem, tá? Não, mas assim, mas não foi só por causa do Vila Nova. Contra o Itabirito também foi um jogo sonolento. Os dois jogos contra o Vila Nova e contra o Itabirito foram jogos com o time inferior que a gente jogou muito mal. Então, ele tem que trabalhar isso também. Time que joga fechadinho, ele tem que dar um jeito de meter um gol. E isso hoje é o nosso problema, porque na Série B a gente vai enfrentar mais time fechado do que time aberto. Essa é verdade. Mas eu coloco só a única diferença, que contra o Itabirito, pelo menos, o goleiro deles trabalhou e trabalhou bem. O Dalberson também. Não. O Ricardo Silva fez uma defesaça. É que eu falo assim, contra o Itabirito, o maior problema foi, a gente mostrou a facilidade quando o time marca pressão na gente. De certa forma, ontem a gente também deu umas rateadas na saída. É que o Vila preferiu ficar mais lá atrás do que pressionar a gente. Mas quando pressionou, também complicou a saída de bola ali do jeito que estava, com as peças que a gente tinha em campo. Ainda mais porque o Daniel Bosa era o que recebia direto e não estava conseguindo conectar ninguém quando ele recebia essa bola para sair jogando ali, né? Então, assim, acho que o Alê poderia ter sido pior, porque acho que o Alê teve mais chances de ter entregado os passos nessa saída ali, igual foi contra o Tabirito, por exemplo. Mas o Itabirito, pelo menos, a gente criou também. Então, assim, o empate foi justo, porque os dois times chegaram a criar e os goleiros trabalharem tudo. O que complicou ontem é que é aquela história, a gente não colocou o Glycon para trabalhar. Sim, tirando um chute do Daniel Borges ali desviado, que ele defendeu, ele não trabalhou mais, assim, a gente não acertou o gol, a gente não criou. A gente foi melhorar a criação só quando entrou o Moisés, porque aí é uma questão também. Ele colocou o Juninho para fazer a criação do time. Ele colocou até o Rodriguinho mais atrás. E que pese que o Rodriguinho jogou mal, ele ainda tem uma capacidade ofensiva melhor do que o Juninho em termos de criação. Então, talvez fizesse mais sentido, já que era para... Não. Mas ontem jogou mais atrás, a questão é essa. Ele ficou lá marcando, recompondo para dar a bola no Juninho, para o Juninho armar o time. Aí, de fato, complica. Teve um lance no... Um dos últimos lances dele, que ele pegou a bola, ele passou do cara, ele deu um corte, aí ele deu um passe no Juninho... um pouco mais à frente, o Juninho vai matar a bola, já mata ela indo para trás, já dá o passe, ele não consegue dar esse dinamismo, achar um passe diferente, aí complica um pouco mais, com o Moisés, a gente viu, o Moisés se achava um passe desse diferente, já pegava a bola de primeira, fazia um corta-luz, o cara já sabe quando ele tá muito mais rápido, e aí fez diferença ontem, a gente não conseguiu criar muito, porque o nosso camisa 10, por ali, 3/4 do jogo foi o Juninho, então assim, e aí ele sentiu muito isso também, e o Varanda também perdeu um gol que eu acho que o Renato Marques não teria perdido. A única bola que chegou nele mais inteira assim, chegou e ele pegou, deu uma cabeceada de nuca pra cima do gol. Ele também não dá pra fazer, ele chegou pouco, até porque ele não é um bom 9, mas a que chegou em muitas boas condições e ele nem sequer colocou no gol pro Glycon trabalhar, ele deu uma nucada na bola por cima do gol, ali por exemplo o Renato Marques teria cabeceado a bola, tá? Teria feito o gol, talvez o goleiro tivesse defendido, não tava com o ângulo perfeito, mas teria colocado pra trabalhar pelo menos, né? E aí ficou um pouco assim, até... O que eu critico mais, porque acho que a gente vai classificar, pintei os piores dos cenários, mas eu acho que a gente classifica, talvez não em primeiro, porque a FMF é um pouco cruel, né, nessas arbitragens em clássico, então eu por mais que o time da Cajurrada não... Que seja, isso, não, de forma alguma, time, que é isso. O time da FMF é de uma qualidade absurda nesse tipo de jogo, né, então complica, e aí o que eu discordo são do Cauã mexer, mas sem mexer muito, igual a gente entrou com de novo, não tem funcionado, as últimas partidas do Jacaré e do Fabinho não têm sido boas. Menino Tales, era uma partida... Repete sua repreenda do começo do programa aí para Felipe Deleucas aqui, por favor. Você repreendeu o André, agora você precisa repreender ele. Não, mas não adianta. É todo programa a mesma coisa. É tentar negociar ele, filho. É igual o Flávio, nós contratamos o Lucas, veio o Felipe de brinde aí. Agora não foi essa nhaca aí, ó. Bom negócio dessa porra aí. O empresário do Lucas é o Lincoln. Então, assim. Eu queria falar, não. Mas como renovaram com o Lucas até 2040, renovaram comigo junto, né? Então, assim. Pois é. Nós vamos te emprestar para aquele programa que o André falou lá da Band lá. Você vai ficar lá discutindo com o Thiago Fernandes lá. Que mas peraí, eu não manifestei nenhuma sensação de amor a rivais aqui, não. Eu não mereço esse desprestígio todo também. Deixa eu ler uns comentários, muitos comentários aqui, viu, gente? Valeu demais. Mas antes dos comentários, vamos só um negocinho. A gente tá falando muito sobre o jogo de ontem, falando mal do jogo de ontem. Mas eu vi uma coisa boa, cara. Esse volante aí, gostei dele, viu? O Felipe Amaral, né? Gostei também. Gostei. Quase fez um golzinho? Gostei dele. Mais três partidinhas que ele fizer de igual a de ontem, Martínez não vai ficar com a situação enrolada, viu? Vai ficar bem enrolado com a situação do Martínez. Olha, eu acho que só não enrola porque o Martínez caberia no lugar do Juninho. Mas eu acho que o Alê complica um pouco mais. O que acontece? Fazer uma enquete aqui. O que acontece primeiro? O Martínez voltar? A proposta da SAF sair? ou o Cruzeiro voltar a ganhar do América? Que podia fazer essa enquete aí. O que acontece antes? Se perder para a cachorrada, no domingo tem proposta da SAF. a proposta já existe, só precisa tirar da gaveta. É, nós já estamos quase fechando, está quase fechando, sempre está quase fechando. A proposta da SAF para o América era o que era o tal do estádio para o Barro Preto, para os falidos. Toda vez que eles eram desclassificados de alguma coisa, no outro dia tinha notícia que tinha um grupo holandês, chinês, não sei o quê, que vinha aqui construir um estádio ali no clube do Barro Preto. É difícil. O Martins podia ter pegado o exemplo do amigo dele, Mastriani, né? Tipo, jogou pra caramba, meteu o gol, foi pro Atlético Paranaense, já fez até gol em clássico. Agora ele fica nesse nhaca aí, ele vai ficar aí e não vai jogar pra lugar nenhum. Deixa eu ler os comentários aqui. Lourão da América que tá aqui com a gente. Cuba Knights, que ontem fez a narração da escalação lá, já começou se identificando. Eu sou o Cuba Knights. Pô, bacana. Lúcio Melo, Júlio Cota tá aqui com a gente, Roilson Isidoro. Roberto Lopes de Oliveira Neto, vulgo Rolon, Arthur Mendes, Alberto Boechat está aqui com a gente também, Laura Grise, Luiz Alberto, Carlos Antônio, está falando que o jogo de ontem mostrou que o América não tem reservas à altura no elenco. Tio-tio, menino tio-tio que ontem falou que salve, salve, coelhada, até que enfim conheci menino Thales. Pena não levarmos a vitória, mas vamos ganhar da cachorrada. Foi gratificante conhecer o tio-tio pelo sacrifício que é, né, cara? Ele sair lá de Barbacena para vir ver o jogo, isso é muito legal, cara. Isso mostra amor ao América. Muito legal. Muito legal te conhecer, tio. Teremos mais oportunidades, né? Ontem ele teve que assistir no Portão 3 junto com o Andrezinho. Coitado, se fudeu. Mesmo a gente com o ingresso para ele pro Portão 6, mas faz parte. Ô, cara, depois eu vou falar uma questão que eu fiquei olhando lá do 3, que foi o Coelhão. Vou comentar mais à frente. Pois é, eu queria até saber, que você colocou isso no grupo. Porque, como eu não bebi ontem, eu sei de tudo que aconteceu, né? Você colocou no grupo, mas ficou meio... Não, cara, você quer que eu te fale? Eu te falo. Eu fiquei vendo as crianças indo lá toda hora, chamar ele e tudo mais, e a coisa não... Sabe, que ele... pô, vai lá pro meio do... Parece que no fim do jogo ele foi, né? Foi, no 6? Ele falou que foi, No 6 ele foi, sim. No 3? No 6 ele foi. Ah, eu levantei um dado... Né? O custo daquela fantasia é R$2.400, porque os conselheiros fizeram uma. Então tá aí. Por que não fazer mais e deixar um coelhão lá no meio do público e um lá embaixo, né? Não, aí não, vai acabar. É a mesma coisa ter dois patati e dois patatá numa festa, tem que ser um só. Agora ele podia passear ali. Não, galera. Bicho. Um não, trabalha só no primeiro tempo, outro no segundo. Faz uma coelhona, então, pô, sei lá, um coelhinho lá, um anão igual com o Zetinho, sei lá. Nossa, ia ser muito doido ter um anãozinho de fantasia do América. Esse aí eu voto. Se tiver vaquinha pra esse aí, eu contribuo. Então, eu contribuo. Se tiver um coelhinho, um anão, eu contribuo pra essa fantasia. Thiago de Castro Vasconcelos tá aqui falando também que adorou ver vocês no jogo, meus amigos. Me prometeu umas latinhas da Kaiser do América, clássica. Mas tem uns 7 jogos aí que a gente prometeu. Tem vários programas certo. Que você tá falando dessa latinha aí. Vai dar certo, vai dar certo. Francisco Silva, Otto Moll, tá falando que encontrou o Thales ontem completamente sóbrio. Miller Melo tá aqui também. Fã Clube do Dalberson, Raniele Silva tá falando que esse careca técnico tá se mostrando bom. Tomara que ganhe o clássico. Diguidin tá aqui falando que o Rodriguinho só jogou mal ontem. Nos últimos jogos entrava bem. Ontem... foi abaixo da crítica, eu achei que foi bem mal. Acabei de receber uma bomba aqui, hein? Quente, notícia quente. A América pediu arbitragem de fora pro clássico, vai ser sorteado amanhã. Opa, bacana demais. Isso eu acho importante. Eu ia falar que antes de você dar o furo aí, mandar um abraço pra Otto. É engraçado, esse negócio de assistir jogo são até que é interessante. Eu lembro dele conversar comigo no final do jogo, eu lembro tudo que a gente conversou, inclusive. Uma dúvida, vai ser hábito de fora de outros, assim, porque vai que eles vão arrumar algum mineiro da Federação Carioca, algum mineiro da Federação Paulista, não? É verdade isso? Vai rolar mesmo? Por isso que tá chovendo em Belo Horizonte, assim. Eu fiquei surpreso com essa informação aqui. Vai ser divulgado amanhã. Então, lembrando que árbitro de fora pode ser aquele da Federação Paraense que apitou o clássico da Série B lá. Nem lembro desse. Mas pode ser. Não. Que é isso, gente? Da Concon Lisca, que a gente perdeu o jogo no Independência, uma das poucas derrotas que a gente teve em 2020. Aquele do Cruzeiro? Desculpa. É, ué. O Lauro tá falando que vai ser. Mas aqui, aqui ele teve até o banco, você lembra da CBF lá no jogo para. Não dá pra achar o resultado. Não dá pra achar um técnico, um árbitro flamenguista pra vir apitar esse jogo, não? Melhor, o Rodrigo tá falando, o Rodrigo tá falando melhor lá, porque é o Daronco, que eu odeio o Hulk. Ele e o Hulk sempre brigam. O Daronco seria um bar interessante. Então podia. Eu preferia o árbitro fluminense, viu? Podia ser o José Roberto Wright, podia ressuscitar o homem aí, que ele também é bom pra apitar o jogo do Atlético. O Daronco já é legal já. Já dá uma discussão boa já. Deixa eu continuar aqui. Heloísa de Mello tá falando que concorda com o Thales quando falou que Felipe tava lindo, estava aí com essa regata. Não tava, Heloísa? Tava chique. Você atrapalhou a porra do trem todo. Ele tava no meio aqui. Sério. Tava... Depois eu vou pegar o vídeo aqui e vou fazer um print da vida. O tanque tava sexy. Bruno Palmeira tá aqui com a gente, Edivaldo Sérgio. Tá falando que o salão vai liberar o CT uma vez por mês. Agora, notícia do O Tempo mais cedo, né? Vamos ver se vocês produtores de conteúdo vão ser convidados, né? O que me assusta é liberar para a imprensa na semana do clássico. Libera essa porra semana que vem, bicho. Você vai colocar espião lá na semana do clássico? Bicho, sabe, não tem explicação. Mas eu quero ver também qual produtor de conteúdo que vai, sei lá, terça-feira, 11 horas da manhã, cai lá para Contagem para ver um treino. Esse eu não vou ter disponibilidade, não. Já tô avisando. Já tô metendo a testar. Já tô metendo a testar ao vivo aqui, que esse aí não tem como, não, viu? Agora aquele ingresso virtual que comprou, que ganhou a visita do CT, continua sem ter, né? Isso aí é outra administração, é dureza. Prescreveu já, André. Eu acho isso uma babaquice do caralho. Com produtor de conteúdo. Que conteúdo que você produz, essa bosta aqui? Ah, cagaço! Olha que desdém. Beijo pra você. O que, que você acha? Sou um produtor de conteúdo. O que, que você faz? Um decadência. Você é um produtor de conteúdo. Você produz vários memes. Hoje você postou outro filme lá. Ué, é conteúdo. Não, aqui do Juninho ficou legal. Mas os filhos de uma égua que são os adoradores do Juninho falaram que eu só falo mal do Juninho. Toma no cu. E olha você que fala você bem? Tá no programa com o Felipe Deleu. Oi? E olha que você está no programa com o Felipe Deleu, quer dizer, o rei da Juninho é você. Você vê? Quando ele joga bem, inclusive contra o Cruzeiro, eu achei que ele fez uma boa partida. Inclusive, o segundo gol foi uma jogada dele. Aos 40 e tantos do segundo tempo. Tanto ele quanto o Alê fizeram duas partidas. Vamos ser justos. Foi uma jogada do Matheus Henrique, conseguiu balançar e acertar o passe para ele. Ele errou um cruzamento que o Varanda aproveitou. Ele cruzou a bola. Eu vou te falar, tem hater do Juninho e tem o Felipe, que até quando o cara acerta, se ele erra, acerta, foi na cagada. Meu Deus do céu. Ele não acertou o cruzamento, não, gente. Ele cruzou a bola lá, o zagueiro tirou. O Felipe, você vê, se fosse Moisés, você ia falar assim, mas foi um passe, Moisés, de costas, viu? Ele mandou, não dava pra me encostar, ele mandou a bola na área. O senhor tem um viés, não tem problema, o senhor tem um viés. Coração verde e branco. Não dá pra confiar no Felipe nas avaliações do Juninho e também sobre falhas de alguns goleiros. Exatamente. Eu não tenho nada contra o Juninho. Inclusive, eu não tenho nada contra o Juninho, nem uma bazuca. Não. Pra mim, se ele conseguir aí pelo menos um título meu, dois títulos mineiros, né, já que Sumiras não existe mais, eu coloco ele no debate pra ídolo aí e tal. Mas por enquanto ele pra mim ainda tá atrás agora, do Estevão. O Estevão pra mim é mais ídolo agora falando, que o conversamos sobre isso ontem. Agora vamos, falando sério, o Juninho esse ano tá bem marrento, né, bicho? Não que ele seja um amor de simpatia de pessoa, mas você vê a cara fechada nas fotos, tá bem estranho. Falaram que ele era o capitão bonzinho, ele tá ouvindo decadentes. Não, acabou. Não tô falando com relação a ser capitão, não. Ser capitão, pra mim, continua um bosta. Eu tô falando... Ele continua não sendo, dele. Inclusive. Continua não sendo capitão. Se você vê o clássico, o capitão deles lá, toda hora apita o jogo. O Juninho só faltou passar band-aid lá pro cara. Não, dá pra ver, o Thales lembrou, já que o Thales tá com memória, ele vai lembrar de quando o cara do Vila deu aquela lenhada no Éder. Isso, é isso. Quanto que eu tempo falar. Demorou pro capitão chegar no juiz, né? Ali é lance, qualquer capitão chega, o primeiro a chegar foi o Nicolas. Ali é um lance que o capitão chega já pedindo a expulsão do cara. Qualquer capitão chega, assim. Então essa aqui é a minha crítica. E tem outras coisas também, que assim, o pessoal fala que os haters do Juninho são cegos. Mas quem ama o Juninho também é cego, gente. Tem que olhar, tem que observar algumas coisas. Comecem a observar pequenos detalhes que diferenciam o jogador comum do ídolo, tá bom? Ô, bicho, o amor é cego. Amor e ódio caminham lado a lado. Então tá tudo cego. Verdade, vai. Verdade. Verdade, André. Verdade. Amor é verdade, amor é cego. Tá, a minha esposa, que, a minha esposa tá aí. A minha esposa tá aí que não me deixa mentir. Deixa você mentir. Concordo. Coração verde, branco, tá aqui. A se fuder, concordo. Acompanhe também, viu, gente? O canal Coração Verde Branco, também podcast semanal, muito legal. Hernani Barbosa tá fazendo aqui uma revelação. Cristiano beijando o André lá na Sandrinha. Cristiano beijando Almeida, vulgo Almeidinha. Mas ele deu um beijo na bochecha. Ô, bicho, o Hernani tá com ciúme, bicho. Ele falou isso umas 5 vezes hoje lá no escritório. Ele tá com ciúme, até os milagres. Eu falo, cara, você tá com ciúme, bicho. Você queria ter dado o beijo lá? Pelo amor de Deus, esse homem velho. Por que você não deu um beijo, Hernani? Eu não. Ele vai que tem uma recaída. Ele é ex-cruzeirense, você é doido. Eu falei, cara, bicho, eu sou bem resolvido minha sexualidade, sou. Não sou ex-cruzeirense, você não, sou. Fica aí, cheio de ciúme à toa aí, ó. Fabian Bustos está aqui também, Maurício Cândido, Rodrigo Magalhães, Richardson Calil, Geraldo Graciano, O Thales de Quaresma está de bebida, está também de fazer algumas reclamações, porque já teve o fã-clube do Dalverson e o Fabian Bustos, você não reclamou ainda dos perfil fake ainda. Isso é uma tradição sua no programa, de fazer essas reclamações. Bicho, eu não tô, o problema é que eu não tô vendo os comentários, não, porque eu tô no computador da minha esposa, ela é mais lenta um pouquinho. Aí eu não tô Mas o Jairo não colocou na tela também, não. Então não deu certo. Não, é porque eu costumo ver aqui. Eu costumo ver, por exemplo, esse idiota desse Fábio Ambussos, assim, eu costumo ver, sabe? Deixa eu ver aqui. Esse idiota tá aí? Tem o fã clube do Dalvis também, já comentou. Você não reclamou ainda. Tem aqui, o jogo do Dalvis? Cachorrado, cara. Se fuder pra lá. O jogo contra cachorrado vai ser de que número do Juninho? 399. Ou seja, o 400 é o da Copa do Brasil. 398. Não, vai ser o da Copa do Brasil? Vai ser o da Tombense. Ah, tá. Não, peraí. Aí você me apertou, agora eu fiquei na dúvida. Se for da Copa do Brasil, aí eu fiquei com medo da espiral aí, ó. Não, cara, eu acho que é realmente 399 e o 400 vai ser o da Copa do Brasil mesmo. Olha a espiral aí. A espiral. Porque eu acho aí, que eu fiz a conta do jogo 400 dele quando não tinha saído o jogo do Maringá ainda. Então pode ser que seja da Muito, Maringá. Gente, cadê o Arthur para ajudar a gente aí? Salva abismo, a gente aí. O abismo entre o América e alguns clubes é extraordinário. Enquanto a gente vai ter comemoração do jogo 400 do Juninho, Real Madrid tá comemorando 450 jogos do Toni Kroos. Bem parecido, né? Aí você vê a postagem do Real Madrid, tá Toni Kroos, o Toni Kroos com umas, sei lá, uns 10 troféus assim, aquela porrada de coisa, e o Juninho uma camisa. Nossa, que triste. Mas é, ué. Emerson Mascarenhas, Alex Fitoche. Se bem que ele pode ser bicampeão, né, da Série B, né? Nossa, brilhante. Boa noite, meus amigos. Fui repreendido ontem porque não assisti o jogo no P3, nem com o André, nem com a turma da escada. Alex, você vê que o cara tá ficando isolado. Isso é culpa da fake news que ele falou comigo e eu quase apanhei lá na Independência. Não, ele tá isolado o cacete. Ele assistiu o jogo com a gente, como é que tá isolado? Entendi esse isolado. Que isolação que é essa? Que isolamento que é esse? Posso que ele foi muito mais feliz ontem. Eu também só acho. Faltou um gol para ele poder sair de lá plenamente satisfeito. Ué, Luca Costa, tá Ronaldo Alves Andrade está perguntando se vai ser 10%. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Thiago Garcia, Guilherme Rosenburg está falando que Daniel Bosa e Nicolas, para ser ruim, tem que melhorar muito. Caio Botelho está perguntando sobre que lado que vai liberar lá para a cachorrada. Rogério Damasio, Júlio César Randan e o Carlos Magno Villeforte. Bom, o que acontece, gente? Alguns dias atrás, eu participei de uma reunião lá na sede, em que um dos presidentes, o Márcio, ele assumiu essa parte, está ajudando na parte de organização de jogos e tal, e eles mostraram para a gente qual que é o plano para os jogos desse ano, tá? Inclusive padronização de preço e padrão de chegada de times adversários, esse tipo de coisa. O que acontece? Basicamente, para 2024, a gente vai ter dois grupos. Um grupo vai ser basicamente a dupla e o Santos, tá? E talvez o Sport. E os outros times são times que não oferecem nenhum tipo de perigo, não, perigo é, civil, né? De ter bagunça na rua, esse tipo de coisa, tá? É isso que é o perigo. Do perigo civil, viu? É o perigo de ter briga, essas coisas, né? Perigo, não é perigo futebolístico, vamos dizer assim, né? Então, basicamente, gente, o que está sendo feito para o jogo de sábado? O jogo é sábado, 16h30. Então é o seguinte, o que vai ser liberado para a cachorrada é o P10, que é aquele setor acima das cabines, que é liberado para a torcida visitante sempre, certo? É o que vai ser liberado, vai ser lá, tá? A princípio, eu costumo dizer que no América até o passado é incerto, quanto mais no futuro. A princípio, não haverá outra liberação. O que pode acontecer, mas está em discussão ainda, é a possibilidade daquelas cortesias da FMF, cortesia de patrocinador, ao quem quiser ficar na torcida da Cachorrada, quem não quiser ficar na torcida do América, ou seja, Cachorrada, talvez vá para o P2, talvez vá para o P10. É isso que está sendo discutido. Tá? A minha informação é P2. É. Inclusive o Caio perguntou aí, são 200 cortesias para a FMF. É, e tem os patrocinadores. É, sim, tem outros. Enfim, tem outras questões. Então, o que está se discutindo, o que inclusive nessa reunião foi a Juliana, por exemplo, a da Bacoelhada, deu algumas ideias muito boas, o pessoal contribuiu com algumas tentativas de solução que serão tentadas agora nesse jogo contra a Cachorrada. O que é bom, que se não funcionar, há tempo de melhorar para os jogos das semifinais, tá? É... Se a gente chegar na semifinal, porque tem a espiral aí. É. Felipe. Eu não é o que eu acredito que irá acontecer. É, eu só levantei uma possibilidade. Felipe é assustador. Então, gente, eu queria falar com vocês o seguinte: o que está sendo feito? Tá, vai haver uma reunião essa semana ainda, mais uma vez com a Polícia Militar. Aqueles velhos pedidos de sempre, aquelas velhas cuidados de sempre. O América, esse ano, está tentando fazer diferente. O que me garantiram é que as lições foram aprendidas em relação ao jogo de clássico. Pelo América ou pela polícia? Pelo América. Pelo América. Não adianta. Porque o América, América perde. A polícia não faz. Pelo América. É. Eu sei, mas a questão é o seguinte, cara. A gente nosso time vai tentar fazer o que pode. O problema é, vai ter essa reunião, será cobrado, será mostrado o esquema... Vai ser feito, a gente vai ter pessoas direcionando para não ter perigo de misturar, inclusive mais horas antes, certo? Então, eu queria dizer ao americano que tudo indica que vai dar para ir no jogo numa boa, sim. Eu posso falar a vocês que não, vai dar tudo certo, vai estar tudo maravilhoso? Não sei, tá? Mas estão fazendo para isso, tá? O pessoal está tentando. Vamos tentar, a gente já tem essa visão de que não vou em clássico, de que não dá, mas ali em cima do P10 são 1.800 cachorradas. A gente tem que pelo menos igualar isso, gente, porque senão fica feio demais também, certo? Então, eu acho que eu, por exemplo, vou no jogo, acho que todos nós aqui vamos, então queria chamar quem puder, vamos pro jogo, gente. A gente tem que também começar a bater de frente, senão, tá? Política de ingresso. Até onde eu sei, jogo para sócio com direito à compra de um ingresso com desconto. Tá certo? Essa é a última notícia que eu tenho. Mas o América, essa semana, vai divulgar isso tudo. Tá? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Ô, Jair, só acrescentar, preciso me retirar nesse momento. Aí, até o clássico, estaremos presentes lá. Pessoal, vai ter uma festa bonita. Vai lá jogar seu tênis, José Mané. Meu esporte especializado está me aguardando nesse momento. Ó. Boa! Aí. Valeu demais. Na pelada não vai, não, mas jogar essa porcaria aí vai, tô de olho. Era campeonatinho de tênis, inclusive, vou divulgar. Fui pra final aí. Vamos ver o que vai dar. Nossa, você imagina os outros. Pessoal, vambora. Falou. Ô, Jair, assim, eu queria. Vai ter uma festa bonita das organizadas também, tá? Só pra acrescentar, vai ter uma. Tá sendo organizada uma coisa bem legal com as torcidas também, tá? Vamos lá, vamos participar. Fala, meu querido. É o seguinte, o André falou aí, se a polícia ajudar. Só lembrando que no último clássico contra o Atlético, quem não ajudou foi quem liberou a torcida do Atlético em cima ali do P6, né? Que não foi a polícia, não. Essa é uma lição aprendida. Não, mas essa foi uma lição aprendida, cara. Isso não repetiu. Será? Entendeu? Eu acho que... Ah, não. Não se repetiu porque não teve outro. Mais dois clássicos. Não, teve dois clássicos. Não vai depois, ter. Já. Não vai ter. Essa foi uma discussão. Teve um da cachorrada aqui do 4x0 Cruzeiro, cara. Não, não repetiu. O problema, cara, é o seguinte: é aquilo que a gente estava falando em off, né? Nunca sabe qual que é o esquema do clássico, né? Cada jogo é de um jeito. Cara, acho que é tão simples. Os caras entram lá na Esmênia, a gente entra no Pitangui. Sim. Não tem que ficar circulando. Acabou o jogo, polícia fica ali mais, sei lá, meia hora, 40 minutos, que acaba o jogo, os caras vão embora também. Pô, espera ali uma meia hora que sai a grande massa, vamos dizer assim, né? A boiada sai ali naquela primeira meia hora. Então é simples, cara, é muito fácil de resolver. Eu não entendo por que tem... Ah, porque eles vão ter que dar... Ah, bicho, dá a volta na puta que te pariu. Foda-se, o cara sai com o portão dele lá. Pra que ele tá parando do lado da Pitangui? Ué... É simples, cara. E assim, se fizer... Ah, a gente já viu isso acontecer em outros jogos, igual esquema de Libertadores, se colocar ali, porque isso é o melhor que consegue pedir para fechar a rua. Você coloca aquelas grades ali, aí, ainda que se a polícia não quiser ficar, o ideal é que ela ficasse. Você coloca naquele pessoal de colete lá de dependência, lá assim, parado na grade ali, assim, ó, com o pessoal que revista, por exemplo, e só vai passar pela grade para descer pela Pitangui se tiver ingresso ali para entrar no P3. Se o ingresso não for de P3... Estilo Copa, né? É. Assim, você nem passa pela Pitangui. O problema é que em alguns jogos a polícia chegava e a polícia fazia isso, porque não tinha essa faixa. A polícia ficava parada, se realmente você ia da Pitangui, isso não deixava descer. Mas quem vinha da Pitangui de baixo para subir ela toda, quem vinha pela São Felipe entrar pela São Felipe, os policiais não paravam. Então você tem que fechar a Pitangui lá embaixo, a Pitangui em cima e a São Felipe. Acabou. Ninguém vai entrar mais. Cara, aí, esse esquema seu não dá para fazer porque nem todo mundo tem ingresso, não é igual compra, é mais complexo. Eu não, acho mas, o seguinte, cara, o cara que tá uniformizado, você não deixa passar, o cara que tá paisando, pode ser morador, sei lá. É mais difícil esse esquema, entendeu? No Mineirão é mais fácil fazer isso. Agora, é muito simples, cara. Abi, você tá com a camisa, aquele pano de chão, você vai se conduzir ao outro lado, simples. Avisa antes, sabe? Faz o marketing tinha feito da apresentação do goleiro que não veio, faz uma apresentação bonitinha, entrada, torcida América, entrada, animais, acabou. Simples. Entendeu? Eu não vejo a dificuldade. A dificuldade é a PM. A dificuldade tem sido a PM. Toda vez o América solicita. A PM faz de bobo. Porque a PM entende, ah, não, aqui é todo mundo amiguinho. Aí quando a gente vai pro Mineirão, aí é passarela, é não sei, é o caralho A4. Entendeu? Esse é que é o problema. Isso aí. Mostrar o ingresso umas 10 vezes antes de chegar no portão. Ah, cara, se tiver que ser assim, paciência, sabe? Não, eu acho que pode ser. Não, eu não vejo problema nisso, não. Mas eu acho que é um trem mais complexo. Você tem morador, porque... Tem Onda Verde, tem aplicativo do Onda Verde que não funciona. Então, sei lá, cara. Né? E aí não também favor. Pedir que a nossa sociedade também tenha um mínimo de noção, né? De que não levar a cachorrada, faz favor, né? Pelo amor de Deus. Isso aí, né? Infelizmente, cara, isso é tipo não pise na grama, jogue lixo no lixo, né? Claro, mas que doença é essa, cara? Isso. Você quer levar seu amigo cachorrada num jogo? Leva, porque não levou ontem contra o Vila? Leva contra os falidos, sei lá. Mas, bicho, cara, mas, bicho, não é. Tem ex-presidente da América que levou cachorrada lá no camarote, velho. Pois é, ué. Entendeu? Falta consciência, falta consciência. Pois é, cara, isso é um absurdo. Não pode, isso aí não pode existir mais. Levou cachorrada no jogo com o Atlético, tá? Não foi no jogo, sei lá, com. É, eu sei dessa história também. Sabe? É muito triste esse negócio, cara. Você tem. Infelizmente, aí que tá. A gente não vive numa sociedade em que seja possível conviver. Numa boa dentro do futebol. Infelizmente, a verdade é essa. Não estou dizendo que eu também queira também, não. Eu estou dizendo que, infelizmente, vive numa sociedade que não dá para conviver. Ah, mas fulano é meu pai, paciência, meu amigo, porque na hora ele vai comemorar e na hora vai dar zica. Então. É que ele vai dar uma força pro Mequinha, né? É sempre assim. Bicho, pelo amor de Deus. Aí você tá lá, você tá no clássico, você tá puto, você toma o cara, vai comemorar? Porra, agora nós já vimos várias vezes. Enche o saco, cara. E uma hora, aquilo que eu tinha falado, né, no início aqui, uma hora você dá uma confusão, você vai entrar, sei lá, para separar a briga, você empurra o cara cai, bate a cabeça, cara. E morre. Entendeu? É um negócio evitável. É evitável. Né? Tem coisas que não dá pra gente evitar. Tem coisas que são evitáveis, e essa é uma situação evitável. Moçada, e olha, o América tá fazendo isso. Se realmente se mantiver, de ficar lá no P10, botar as cortesias lá, que não tem jeito, do lado de lá, que se dane, deixa lá aquela porcaria lá no P2 lá, melhor do que encher no saco na nossa torcida, entendeu? Então, nós, como torcedor, não podemos levar esse tipo de cachorrada. Desculpa se é seu filho, desculpa se é seu pai, desculpa se é sua mãe, mas não dá para levar, porque você tá levando um problema, sabe? Depois você pode se arrepender, porque pode dar um problema, ninguém tem estrela na testa não, gente. sabe? E futebol você comemora, você já tomou umas, tá com umas na cabeça, sabe? Eu não dou de quaresma. Aí o cara vai lá, comemora, nem reparou que tá na torcida do América, aí o outro já chega na ignorância e pronto. E aí dá no que dá. Então, gente, vamos evitar. Leva aquele seu amigo cachorrada, seu pai, sua mãe, outro jogo. Não leva no clássico, não. Entendeu? Não leva no clássico, não, numa boa. Ou então vai levar, você. Leva lá pra Esmina. Isso que eu ia falar. Ou então vai você. Vai você pra lá pra Esmina. Fica lá no meio. Fica lá de otário, entendeu? É. Sabe? Bom, deixa eu puxar aqui. Thiago Fuso tá dando aqui um Dalberson, falando que o Dalberson é um ótimo nome. Lucas Pousa Fotografia tá falando que você tá em tempo ainda de participar. O fotógrafo tem que colocar as fotos de ontem, não tem que ficar aqui assistindo o programa, não, Zé Ruela. Vai preparar as fotos e colocar pra gente. Não, senhor. Eu, inclusive, vou fazer um jabá para o menino Lucas Pousa. Tá certo? Quem tá vendo, quem acompanha aí o fotógrafo das arquibancadas, tá vendo que é só foto massa. Foto tão massa que o marketing do América tem usado com frequência, inclusive, porque as fotos dele estão sensacionais. E é por isso que ele parou de tirar foto minha, né? O marketing está usando, ele não está tirando foto minha mais. E ele também faz serviços profissionais de fotografia. Então, vou deixar aqui ó, o Instagram dele, Lucas Pousa Fotografia. Quem estiver ouvindo aí no Spotify, temos muitos ouvintes no Spotify. O telefone dele é 31 985 73 2320. Vamos lá, gente. Lucas Pousa, gente fina. Trabalho dele maravilhoso, viu? Vamos dar uma moral para ele aí. Valeu demais. Vamos dar para ele a moral que... Não, rapidinho. Vamos dar para ele a moral que o América não deu de não liberar e fazer o calendário. boa mesmo. Tá fazendo falta, inclusive, o calendário dele aqui, viu? Tá tomando no cu desse América também tem hora, viu? Mas nem só de coisas ruins vive o América, não. É, parece que para o clássico também vai ter balão para torcida, vai ter uns negócios bem legais lá, sabe? Vai ser bem bacana. Vai ter uma festa bonita aí. O Paulo Vinícius Castro está falando que tem que dar várias porrada. Surprises. Jesus Ananias. Ô, André, se tiver pintura na facial, você vai fazer, meu bebezão? Ah, vou na testa, inclusive, aqui. Já tem testa. É onde tem mais espaço, né? É, exatamente. Se eu fizer na bochecha, o Almeida não pode me dar beijo, né? Aí o Hernani não fica com ciúmes. É, não, tá só na testona mesmo. Ô, Jaco, pode continuar lendo os comentários antes que o Lucas durma. O Felipe. Inclusive, se você for pintar a testa, você me avisa que eu vou sugerir pro Lucas fazer um merchan em cima. Espaço tem. Ô, mas Felipe, você tá muito caladinho. Essas pinturas. Essas pinturas é legal, aquelas assim, né? Tipo, legal. Tomara que tenha. Ao contrário do André, você ficou tímido após a repreenda do Thales? Minha! Eu em 2024 sou um cara menos prolixo, sou mais sucinto. Mas sim. O seu 2024 começa depois do carnaval, né? Não, até então eu tô. Meus minutos de fala diminuíram bastante. Tem que voltar o Decabits. Ah, brincadeira, viu? Eu tô tentando, para quem viu o Resenha Americana com o Dudu Pitbull, Leandro, que o Thales aqui, a Luciano, apresentou. Eu tento fazer uma versão nova dos programas toda vez, mas esse chupacabra que tá aqui, ó, ele fica fazendo toda uma onda, entendeu? Eu vou contratar, eu como produtor do programa, eu vou contratar outro apresentador, já que ele fica fazendo onda com a minha cara, cheio de jogador querendo participar do Resenha, e você fazendo hora. Deve ter, tá cheio de jogador. Pior é que tem mesmo, eu já tenho dois aqui programados já. Dois programas. Então depois você me manda no WhatsApp quem são esses a galera aí, porque às vezes me anima. Porque o primeiro eu animei por causa dos... Na verdade, o primeiro eu animei por causa dos quatro, né? Mas infelizmente o Flávio não pôde participar. O Wellington, Paulo, Denis e Milagres, tá bom pra você no mesmo programa? Aí é muita defesa, hein? Caralho! Hein? Já imaginou? Aí é muita defesa. É. Se eu faço um programa com esses três, eu vou ficar só falando mal do Juninho. Aí vocês vão me matar. Olha a importância desses três que é do Juninho, gente. Você fica muito tímido. Você fica muito tímido quando você vai fazer programa com esses caras aí, porque você não consegue. Você fica nervoso, você começa a gaguejar. Vai lembrar que o. Porque o Leandro até Ferreira chamou o Thales para jogar futebol com ele e não foi ainda, né? Foi, verdade. Negou a proposta do Leandro Ferreira. É, mas é mais ou menos o que a gente estava começando a discutir ontem, que você me perguntou sobre Estevam e tal. Porra, velho, conversar com o Dudu Pitbull, Luciano, porra, Leandro Ferreira, era cara que vestia a camisa mesmo, sabe? Então, sei lá. E o Flávio só não participou porque, de acordo com o Luciano, o celular dele é daqueles de cobrinha. Tijolinho. De cobrinha e de lanterna. Vamos para a Bala e Colatina? Já falamos muita bobagem, né? Bora, Bill. Bora. Então vamos começar com o jogo contra os falidos azuis. Então vou começar pelo Colatina. O Colatina ganhou o árbitro com 63,9%. Seguido por ninguém com 36,1. André, seu Colatina no jogo contra os falidos azuis. Por mais estranho que pareça, o meu Colatina vai para o Renato Marques pela entrevista, as duas entrevistas infelizes que ele deu. Ah, porque tem que respeitar o Cruzeiro. Ah, não pode fazer isso. Ah, o coleguinha. Ah, vai tomar banho, cara. Ah, se fuder para lá, fiquei puto aqui, bicho. Tomar no cu. Eu não vou eleger o Colatina, mas ele perdeu meu bala por conta disso. É, cara palhaço, cara. Ah, aqui, toma banho. Toma, Colatinho. Tades. Jário, eu tô com o André nessa aí, cara. Tô com o André nessa aí. Foi o que eu falei mesmo. A entrevista do André, do Renato Marques, foi desastrosa. Desastrosa. Nossa, que pariu. Demais. Tem hora que você não tem que ser humilde, não, cara. Tem hora que você tem que porra, jogar pra cima, sacou? Ah, eu tentei realmente, foi cruzar. Ah, vai se fuder, bicho. Ah, falando do Varanda. Não, vou nele também. Aquele gol do Ronaldinho contra a Inglaterra em 2002, ele fala que ele bateu pro gol. Ele não tem a mínima dúvida disso. Ninguém nunca vai saber se... É, ninguém nunca vai saber, cara. Se ele falou que é, pô, acabou. Acabou. Felipe? Eu vou votar em ninguém. Até porque eu acho que esse tipo de situação, de entrevista e de posicionamento, falta uma gestão um pouco melhor de mídia ali pros atletas e tudo. Pra não ficar um negócio meio assim. O cara que é mais consciente, tem mais tempo de casa, tipo Moisés, ele vai saber falar, vai saber posicionar direito e tudo. O cara que tá começando ainda, ele vai naquela defensiva ali e falou o que falou. Então, tipo, falta mais o preparo do América pra esse tipo de situação do que propriamente o do atleta. Pelo atleta não vai vir, não. Vai ficar cada vez mais blasé mesmo. Então, coloco mais a culpa na falta de suporte que a gente sabe que a gente não oferece pros atletas nesse sentido. É, mas eu acho que a tendência, como você falou, é ficar cada vez mais blasé. Tinha que entrevistar o Varanda, que saiu gritando igual um maluco lá na... igual um ensandecido. Quer dizer que o cara tá pilhado pro jogo, velho. Eu quero é jogador pilhado, pô. Entendeu? Não quero esses caras blasé, não, velho. Quero que o cara que fala assim, zoou mesmo, faz parte, velho. Faz parte, entendeu? Aí fica essa babaquice, né, cara? Ah, não pode mexer com eles, eu joguei lá. Ah, igual essas bobagens, eu não vou comemorar o gol, porque... Eu já, que palhaçada. Quem paga, cara, seu salário, bicho? Quem paga seu babaca, salário? Então fica lá, filho da puta. É igual aquele do Obina, né? Nós temos dois gols na cachorra e eu falei, não comemora. Aí tomamos três. Ah, toma no cu, na hora que você tem que pilhar os caras, você fica. Não vai pra lá, se te querem lá. Não, então vai se fuder, cara. Ah, bota essa palhaçada, não. É, eu não vou chegar votando Renato Marques pra Colatina, não. Mas eu achei, na verdade, que a primeira coisa é o meu Colatina vai para a organização zero de sempre para receber o torcedor americano no Mineirão, né? Que não é que é uma culpa, eu acredito, do Cruzeiro, né? E do Atlético quando joga no Mineirão, porque é sempre uma zorra. Em cima da hora muda, em cima da hora era num lugar, passa para o outro, e aí de repente quem chegou num lado tem que atravessar para o outro no meio daqueles animal lá. Então, assim, sinceramente, isso é uma coisa que vale um Colatina aí, viu? Sinceramente. Bala do jogo contra os falidos. Esse aqui foi difícil. O problema do Twitter é que ele só aceita quatro opções. E, às vezes, a gente faz uma mini votação interna aqui para colocar quatro nomes. Então, é meio que um consenso nesse caso. Quando vocês acharem que faltou um nome e tal, coloquem nos comentários, a gente está sempre olhando lá. Ganhou Renato Marques com 32,8%, seguido de Matheus Henrique com 30,9%, Varanda com 20,6% e Dalberson com 15,7%. André? Ah, eu vou no Varanda, né? Bateu dentro e fora de campo nos caras, né? Não tem como não votar nele, mas eu quero fazer uma menção honrosa à resposta que o Cauã deu. Também merece um bala no repórter que escapou e falou: não, o que eu vi foi o Varanda muito feliz. E acabou, né? Não entrou na pilha. Então, já que o Varanda ficou muito feliz, eu também fiquei feliz por ele, meu voto vai para ele. Tades. Então, primeiro que assim, realmente, quem quiser, a gente coloca a votação lá no Twitter. Quem quiser, quem não concordar com as nossas quatro opções, pode colocar nos comentários. A gente vai cagar pro seu comentário, mas pode colocar lá. É, eu voto no Varanda. Felipe. Eu vou votar no Moisés, porque eu acho que uma grande parte do jogo ter sido como foi ele ter dominado o meio de campo ali. Acho que fez toda a diferença nesse sentido. Pese toda a parte do Varanda pelo segundo gol e a comemoração, e do Renato Marques pelo primeiro gol, que por mais que sem querer ainda se for uma pintura, eu acho que foi muito decisivo o papel do Moisés na partida, assim, no controle de meio de campo. Então, eu vou votar nele. Eu vou falar com vocês com o seguinte: o meu voto, a princípio, seria o Cauã. O Cauã fez uma arrumação no time que matou o time dos falidos lá, posicionou muito bem o time, deu ali um encaixe que matou os melhores jogadores, que não são muitos de lá, mas eu não consigo deixar passar batido, que Varanda. Eu gosto de jogador que provoca, cara, eu gosto de jogador que entra na mente do adversário, sabe? Eu sempre falo isso, eu já falei isso aqui várias vezes no programa, que futebol é um jogo muito psicológico. Você ganha jogo na base do psicológico. Então, se você já entrar, sabe, pilhado e tal, por exemplo, digamos que a gente enfrente os caras aí numa semifinal. O tratamento vai ser diferente, cara. Ele entrou na cabeça dos caras. O América entrou na cabeça dos caras e o Varanda entrou na cabeça dos caras, sabe? Então, eu gosto de jogador que aborda esse lado, sabe? Desse jogador que realmente entra na mente do adversário. Mas então eu vou de Varanda em função disso, com menção muito honrosa a Cauã. Diga-se passagem, se colocar o Varanda para jogar numa ponta ali no clássico, na semifinal ali, grande chance de ele expulsar alguém do time dele de novo. Sim, muito então... bem provável, porque vai entrar pilhado. E aí, quer dizer, diz que ele falou um monte no ouvido de um monte de gente lá no campo também, entendeu? Tá certo, cara, é isso. Eu quero que o jogador do América entenda que clássico pra gente é isso. Não quer dizer que ele tem que entrar nervoso. É diferente. Eu quero que ele entre pilhado. Eu quero que a mente de Marinho Monteiro, quando entre num cantinho do cérebro do jogador e entenda o que é clássico, entendeu? É isso que eu gostaria que os nossos jogadores sentissem aí quando fossem jogar um clássico, porque é o que a gente sente do lado de lá. Né? O Nuno lembrou aqui, ó. Outro que merecia um bala extra, Dudu Pitbull, foi lá ver o jogo junto com a torcida do América. Sempre uma simpatia, um cara sensacional, viu? Muito bacana aí. Muito bem, jogo de ontem. Vou começar com o Colatina. Bom, Colatina ganhou. Daniel Borges com 42,5, seguido de Cauã com 35,9. Juninho com 14,4 e Rodriguinho com 7,2. Lá nos comentários, muita gente ficou indignada do Juninho ter entrado na lista dos quatro aí, mas tem 14% aí que concorda com essa colocação. Eu, particularmente, não achei dos quatro piores, mas acho que muita gente concordou. André? Ah, eu vou votar no Juninho. Só porque tem essa galera aí que achou ruim. Cara, o Juninho não é o dono do time? Ele não era o titular que tinha que jogar ontem? Então, eu não... Faltou ele, né? Faltou ontem. Então, vou no Juninho mesmo. Thales. Cauã. Felipe. Olha, eu vou votar no Daniel Borges, porque ele é um desastre total absoluto. Mas é uma menção muito honrosa ao Cauã, que eu acho que o motivo do Juninho tá aí, até porque ele colocou o Juninho de jogar de camisa 10, de armador desse time. E aí, não armou bosta nenhuma. Então, assim, a gente não conseguiu produzir nada com ele ali, naquela função. E aí, se é o Cauã tentando ser adequado, tem que colocar o Juninho para jogar sempre, né? Mas, ainda assim, o Daniel Borges vai ser pior. Esse aí é difícil. Já estou me preocupando, já, assim, por mais que eu seja otimista, estou preocupado que o contrato dele com o Botafogo se encerra no fim do ano. Meu medo é renovar com ele ali, dar um contrato de mais uns 2-3 anos para ele depois, para poder fazer a manutenção do elenco para jogar a Série A ano que vem. Não pode deixar ele nem ter contato com o Lincoln, não, viu, gente? Muita atenção, ele não pode deixar ele ter acesso ao celular do Lincoln de forma alguma. Eu vou, na verdade, assim, eu vou de Daniel Borges, realmente foi uma Não, errou tudo. Eu achei que ele errou tudo ontem, tropeçou na bola. Não, como eu falei, não achei o Juninho tão ruim, principalmente porque ele foi colocado ali numa posição de armar jogo. Isso não existe, entendeu? Nós fomos para um jogo sem ninguém para armar para o atacante. Por isso também o Varanda, por exemplo, foi muito mal ontem. O Jacaré tentou alguma coisa ali, mas também na base do individual. Mas a armação como um todo estava bem ruim. E aí eu preciso falar do Cauã, né? Assim como eu elegi ele o Bala na partida contra o Cruzeiro, ontem eu acho que não deu certo. Eu acho que numa formação como a de ontem, provavelmente a gente teria que jogar num 4-4-2, deixar um cara ali meio fazendo ali uma espécie de pivô pro centroavante, sei lá, alguma coisa nessa linha. Porque ali a gente estava completamente sem criação e a turma não tem talento para isso mesmo, não. Entendeu? Você vai pedir, mesmo o Moisés que acha uns passes, o Juninho acha uns passes também de vez em quando, mas não é a deles, cara. Não é, eles não é o que se espera dele, melhor dizendo. Tá? Então eu acho que a gente foi para a guerra sem munição. Então não tem jeito. Né? Eu acho que isso complica o jogo como um todo. Entendi que ele tentou poupar, mas aí eu acho que ele precisava repensar e talvez treinar isso durante a semana, uma versão diferente disso aí que a gente viu. Né? Beleza? Nós não comentamos, né, gente, algumas estreias. Ontem, por exemplo, nós tivemos a estreia do Brenner. O que vocês acharam dele? Se for a minha impressão é que fica, nós estamos fodidos. Prefiro aguardar a lei dos 5 jogos aí de Sérgio Tavares, porque se perder de ontem, ele tá parecendo o bagre que a gente achou que ele seria. Cara, ele matou 2 bolas na canela, que puxa vida, viu? Noa, falei assim, centroavante matando bola na canela. E que pese que o Juninho estava impedido no lance que ele marcou, não dá para o atacante também ter um posicionamento daqueles, assim, bizonhos de tão à frente que ele estava também, né? O Juninho a gente releva, por mais que seja experiente, porque ele sempre sai na frente desses passos, assim, acaba pegando impedido, isso é muito jogo, ele vai no limite ali, mas por não ter um posicionamento tão bom mesmo, mas assim, ok, até porque não ele está reaprendendo essa função, né, de jogar na frente. Agora, o cara não, é centroavante. A gente tem que saber onde é que ele tá posicionado, né? Porque se o Juninho ali, se alguém dá uma condição, o Juninho tava por um pouco ali, devia ser uns 20 centímetros só impedido, era uma perna mais à frente. Se o Juninho tem condição, ele perde o gol porque ele se posicionou horrorosamente. Isso não dá pra um centroavante fazer. Nós tivemos essa estreia ontem, que foi do nosso, em teoria, nosso centroavante. Não estou vendo movimento para trazer outro. Vocês estão acompanhando algum movimento para trazer outro centroavante? Só os destaques do Paulista. É assustador, viu, cara? O Rodolfo tá que faz gol lá, hein? Cuidado, hein? Ah, não, para. Tá louco? Aí você zoou o plantão. São duas coisas. Zoei não, já. São duas coisas que o América adora. Merda do Paulista e merda que já passou aqui. A merda que passou aqui é sempre, né? Daniel Borges, que não deixa a gente mentir. Fora as merdas, os restos dos outros dois merda daqui de Belo Horizonte. É tradicional. Nós tivemos o Felipe Amaral jogando mais tempo, né? Achei Fabinho muito apagado ontem. Ele não fez boa partida também no clássico, não. Eu achei que foi bem ok também, bem talvez um dos piorzinhos ali. Eu achei ele bem perdido também. Mas naquele jogo a maioria jogou bem, né? Então, assim, eu não sei se colocaria nesse bolo, não. Agora, sobre o Brenner, tem uma questão, Jair, que é a seguinte. A gente, quando fica muito tempo sem jogar a bola, quando a gente volta totalmente perdido, sem tempo de bola, sim, sem algumas coisas básicas que, se você estiver jogando o tempo inteiro, você tem. Então, talvez ali, como foi... Ele parece que ele estava há um tempo parado e tal, talvez tenha esse fator aí. Então, a gente pode deixar aí a dúvida no ar aí, sabe? Lei de Sérgio Tavares de 5 jogos, né? Realmente. E em Sérgio Tavares, não, falou que eu só xingo o Juninho. Tô bom com o Sérgio Tavares, não. Você precisa dar um beijo nele. Assim como o André deu no Almeidinho. Não, o Almeidinho é carinhoso, o Sérgio não é carinhoso. Mas eu diria que, por hora, até pela fase do Renato Marques, eu acho que dá pra manter. Se a fase dele for ruim e o Brenner se provar o bagulho que foi, meio do ano procura um outro. Pois eu acho que com a fase que o Renato Marques está indo, vale a pena investir nele. Né, mas eu não sei não. Eu, a gente jogou a Série B com atacantes piores. Eu acho pouco. Tem o Mateuzinho, pô. Não sei o Mateuzinho. Nossa senhora. E aí eu acho que, na verdade, o que ficou assustador ontem realmente é a questão de criação, cara. Se a gente fizer aquela conta básica de que Benítez vai entregar 30% dos jogos, o que, que nós vamos fazer nos outros 70%? O Moisés, né? Tô sempre... Ah, pois é, mas... Ou é um ou dá, outro. Cara. E o Juninho, hein? É, isso foi uma coisa que me preocupou ontem, porque a gente vai enfrentar jogos estilo esse de ontem na Série B. Vai ser o jogo mais comum da Série B, vai ser esse estilão aí. Né? Na teoria, por enquanto, a gente tem assim, né? Como é que é? Como é que é, Thales? Não, eu falei que os nossos armadores é tudo Inho, né? Rodriguinho, Gustavinho, Juninho, Mateuzinho. Pois é, não... E eu não vejo o Rodriguinho mesmo, por exemplo, acho que alguém aqui, ah, o Júlio Chaves aqui falando se o meu Rodriguinho não seria armador, mas cara, para mim ontem pareceu que nem testou, nem foi treinado isso não, porque eu não vi ele com essa função de armador não. Nas partidas anteriores, ele tava entrando sempre no lugar do Juninho, e aí o Moisés ainda tava um pouco mais à frente, mas ele chegava mais, porque o Moisés, passeia muito pelo campo, então abre mais espaço. Ontem, o Juninho estava parado lá na frente e aí ele ficou com mais função defensiva. Ah, e, até porque, assim, né? O nosso lateral direito era o Daniel Borges, que ele conseguiu perder essa corrida ali com os pontos do Vila Nova, que, pelo amor. Então, assim, aí dificultou ele. E, assim, o Vila jogando mais retrancado também, que dificulta um pouco. É, eu acho que se tivesse tentado outra configuração ali, talvez ele tivesse sido melhor. Mas ele jogou mal mesmo ontem. Mas a questão é que a gente está testando errado. Se todas as partidas ele entrou no lugar do Juninho. Aí na partida que a gente vai substituir o Moisés, a gente vai e coloca ele para jogar uma função diferente do que ele vinha fazendo quando entrava. Então, assim, isso que complicou também. Mas essa questão, talvez o Watson tenha uma criatividade, mas é aquela questão, a gente não está usando ele para ver. Ele podia ser um cara que num jogo desse mais fechado, um cara para quebrar a linha, que vai ajudar a criar a bola, porque ele tem um passe qualificado também, consegue fazer inversão, consegue cruzar bolas mais antecipadas, consegue cruzar do fundo, se for o caso. Mas não, nós não testamos ele ontem. A gente testou o Felipe Azevedo, que a gente já sabe do que esperar, e que não é o cara para esse tipo de jogo. Então, assim, o meu maior problema com esse menino está sendo não testar algumas peças que podem ser importantes. A gente está insistindo, a gente está vendo muito do Fabinho, a gente está vendo muito do Jacaré, a gente está vendo muito do Azevedo, que a gente já viu muito também, a gente está vendo muito do Juninho, e estamos testando pouco. E agora não dá para testar mais. Agora já foi. Agora acabou. E qual a questão, né? Porque você falou aí, o que circulou de folha salarial para a Série B, se tudo está certo, nós temos a segunda maior folha da Série B até então, né? Ah, mas eu acho que isso até a Série B muda, cara. Ah. Até a Série B começar, muda. Então, assim... Os times se movimentam, inclusive a nossa. Mas eu falo assim, a gente, com essa segunda maior folha até então, fatalmente vai ser um time que o pessoal vai pegar retrancado. Talvez ali o Curitiba vai investir um pouco mais. Não, é porque não lançou o Curitiba lá. Ah, mas tem esporte, tem outros aí. Não sei se não, é porque na lista que lançaram, não tinha todos os times. Dos que lançou, era a segunda. Se o de comparação. Ainda até onde a gente sabe, né? Mas assim, se a gente não for, acho que no mínimo a quinta a gente vai ser, no fim das contas. Acho que provavelmente até tenta as quatro mesmo, assim, mas. Então, assim, aí é aquela história, a gente vai pegar time mais retrancado, porque vai pegar times que vão ter um elenco inferior ao nosso. Então a gente tem que saber lidar com isso. E a gente tem até boas opções ofensivas, o Caon trabalhou isso legal, mas precisa trabalhar algumas variações. E precisa testar outras formações, testar alguns atletas que dão essa parte tática diferente. E aí o que me pega mais é ontem, com o time precisando abrir mais espaço e que você coloca o Azevedo ali no lugar do Jacaré. O primeiro meio-campista que ele tirou foi o Rodriguinho. Ah, vinha mal? Vinha. Mas ele, ofensivamente, você pode contar mais com ele do que o Juninho para criar, para achar passe, para poder ajudar a quebrar a defesa. E ele não prefiro tirar ali e o Juninho ficou, né? Então, assim, o Gustavinho entrou num jogo, deu uma assistência e não entrou mais. Não que ele já tenha mostrado o futebol para jogar mais ou ter mais chance, mas assim... não foi mais testado, a gente não testou. A gente, infelizmente, não soube aproveitar essa fase inicial do Mineiro ali para tentar ver outras opções, né? Então agora a gente vai ter que testar na marra, assim, né? Não estiver funcionando e trocando para ver o que funciona. Isso aí. Bom, temos algum último tópico ou não? Só o convite pro clássico. Amanhã com as 5 horas da manhã, bora. Só o convite pro clássico. Vamos lá, gente. Vamos curtir, hein? Bom, Marco Antônio tá aqui falando que Fabinho e Jacaré só serve pro Mineiro. Temos espaço especializado, Salles? Tudo parado. Vôlei não perdeu, não? Esse eu não acompanho, não, André. Então é isso aí, moçada. Boa semana a todos. Não tem jogo meio de semana. Nosso jogo é a cachorrada, sábado, 4h30, na nossa casa. Espero ver todos vocês lá, viu? Vocês encontrarem com a gente. Mexam com a gente que o Thales fica feliz. Ele sai, ele volta para casa todo pimpão, sorrindo de canto a canto quando vocês mexem com ele, viu? Abraço a todos aí. Até mais. Boa semana. Ó, vamos comer frango todos os dias essa semana, que no sábado nós vamos comer a frango, hein? Isso. Valeu. Obrigado, André. Até mais. Valeu, galera. Auica.